Gostava de perguntar o que é que está a achar deste nosso evento da Associação de Martim de Aveiro. Fabuloso. Permite não só às pessoas estarem aqui conseguirem inspirar-se através daquilo que são os temas dos oradores, como também aos oradores poderem explicar aquilo que os move e aquilo que querem transmitir. Portanto, nesse sentido, é um encontro entre as partes, não é? E que vai levar a que a AMA seja conhecida a nível nacional e internacional e que todas as pessoas sejam aqui hoje tragam daqui momentos de inspiração únicos. Devido também ao painel oradores, devido também à garra também do presidente da associação, não é? E para mim é uma grande oportunidade poder, dar o máximo que eu sei, transmitir o máximo que eu posso, com toda a alegria, com toda a paixão, com todo o amor.